Bom, vamos lá então, pessoal. Vamos mudar de bicote, mudar totalmente de foco, falar de um outro bom exemplo de interação para a gente ter. Segunda micose mais importante, medicamente falando, vamos falar de gerais aspergilos e dos tipos de aspergiloses que os aspergilos causam. E aí, com aquele, né, nobre objetivo de tentar deixar a aula mais animada, né, vamos tentar começar pelo que acontece, ao invés de começar com um monte de descrição, né, dos fenômenos biológicos que ocorrem. Aspergilos talvez seja um nome conhecido de vocês. É mais ou menos? Não é, né? Sou honesto, né, com a gente. Não é um nome um pouco conhecido da gente. Estranho, porque é um fungo bem famoso. Famoso a ponto de sair em notícia de jornal. Qual é o crítico do aspergilos? O aspergilos é um fungo que está realmente em toda parte. Se eu deixar um pedaço de pão aqui nessa sala, daqui a pouco vai ter um aspergilos, né, crescendo em cima dele. Né, lá no jardim, tem certeza que se a gente fizer uma placa, a gente vai encontrar alguma espécie de aspergilos. É um chute muito razoável dizer que alguns dos fungos que a gente vê crescendo nas paredes das salas, né, ou das nossas casas, né, incluem espécies de aspergilos. E aí, né, qual o risco que isso traz? Né? A gente fica exposto, né, ao fungo que está em toda parte. E um problema com isso é a exposição repetida e até alguma condição de base para favorecer o crescimento desse fungo. E ao longo da aula a gente vai ver que a aspergilose ela pode ir meio que para qualquer lado dependendo do status imune. Vai ter lesão, né, se o nosso sistema imune for hiperativo, e vai ter lesão se o nosso sistema imune for deficiente. Um caso aí da reportagem é um jardineiro, né, que chegou a falecer por conta da infecção causada por aspergilos em seu pulmão. O contato com matéria orgânica em decomposição expôs ele a uma quantidade grande de fungo, né, e esse fungo cresceu no pulmão dele, causando, né, a doença, e morreu por complicações relacionadas à presença do fungo. Tudo bem, isso parece um caso isolado. Oi? Cresce degradando matéria orgânica no ambiente. Se alimenta de matéria orgânica em decomposição. Onde o aspergilos também está relacionado? Se a gente fizer uma busca, né, no PubMed ou no Google, a gente vai encontrar diversos surtos de aspergilose. A aspergilos está relacionado, né, à síndrome do edifício doente. A aspergilos se acumula, né, nos dutos de ventilação dos hospitais. E você imagina, né, um fungo em grande quantidade que pode ter contato, né, com indivíduos que vão estar, né, parados, né, em geral, e sofrendo alguma diferença, né, tendo algum desbalanço do seu sistema imune ou até da sua microbiota. Então, existem vários relatos, né, de surto de aspergilose relacionado, né, à presença disso, né, em unidades hospitalares. A solução que o pessoal arrumou para isso é muito simples. Né, o que causa problema ali é a presença do fungo, não só a higienização periódica dos sistemas de ventilação, mas presença de filtro EPA. Filtro EPA é um filtro tipo aquele, aliás, ou exatamente aquele que tem na capela de fluxo laminar. É um filtro que impede a passagem de micro-organismos. Então, impedindo, né, a passagem então, de conídeos desse fungo, né, em contato desse conídeo, então, posterior com o paciente. Né. Outra solução é, pô, se o local ali está doente, a gente tira o paciente desse local. E aí os cuidados em home care são uma alternativa interessante. Né, o paciente não fica no hospital, fica fora de casa. Mas ainda nem descrevi direito, né, quem é esse fungo, o que esse fungo causa. Mas vamos tentar relacionar, pegar essas duas informações e tentar adivinhar coisas de quem não sabe o que está falando. Né? Vamos deduzir quais são as estruturas desse fungo que vão existir, já que a gente sabe que o fungo tem essas características. Ele se espalha por dutos de ventilação, ele está degradando a matéria orgânica e o paciente morre porque adquire a infecção por inalação. Se eu mostrar para vocês, como se vocês não soubessem que isso existia, né? Diversas estruturas de fungos. De que estruturas vocês acham que existem no aspergil? Quem falou tudo errou, né? Por quê? Porque, né, quem pensou conídeos e conidiófilos pensou super bem, né? A imagem ali está mais ou menos em escala, né? E conídeo é a menor estrutura desse nosso esquema, né? Uma estrutura pequena o suficiente para a ponto de ter um tamanho compatível com a inalação, com a dispersão pelo ar. Só conídeo e conidiófilo? E IFA está degradando a matéria orgânica, é o tipo de fungo que a gente vê, né, crescendo no ambiente. Né? E essa IFA se ramifica em conídeos e conidiófilos em forma de conídeos. Mas no pulmão ela se comporta em pulmão. Então, no pulmão, esse fungo a gente não encontra na forma de levedura na infecção. Na verdade, eu não me lembro nem de relato dele em formato de levedura. Ele cresce em formato de IFA, né, formando conídeos, conidiófilos, né, todas essas estruturas intermediárias entre a IFA e o conídeo, e no pulmão ele cresce em formato filamentoso, sim. E a gente vai mostrar porque isso é um comportamento que ele é contido ou é disseminado. E cada um cada uma das formas vai ser característica de um quadro da doença. Mas vamos lá, então, isso aqui na verdade é um aspergillus ambiental da época, da breve época que eu participei de pesquisas no Inmetro, né? E a gente achou isso no ambiente, mas olha bem como é que é a cara desse fungo, né? Ele cresce com um emaranhado de hifas, né, formando, né, o micélio é o conjunto de hifas, e forma essas estruturas dos conidiófilos repletos de conídeos, conídeos que se destacam até facilmente desse conidiófilo. Então aqui no zoom, vocês estão vendo bem? E aqui no zoom aqui é o final, que seria, né, coloca bem, que é a cabeça do conidiófilo, essa região aqui. Aqui a gente já vê que não tem conídeo nenhum, né, termina nas piades do conidiófilo, mas aqui a gente vê alguns conídeos ainda aderidos, né, e aderidos uns aos outros, alguns até já se destacando. Essa é a estrutura entre o conidiófilo e o conídeo. Bem, no conidiófilo ele é na IFA, vesícula, fiáris, conídeos. Então, é o nome da estrutura. Na primeira aula, quando você disse que o conídeo sai do conidiófilo, eu ainda tenho outro. Eu estava sendo incompleto, resumido. Porque se eu dissesse o nome tudo isso ao mesmo tempo, eu ia acabar complicando mais do que já é complicado. Mas o que é interessante a gente pensar aí, né? A gente está pensando já em estruturas que estão em grande quantidade, né, de tamanho muito pequeno, né, que vão ser facilmente inaladas, e que a gente deve estar inalando agora. Só que a gente não tem nenhuma condição que vá promover uma aspergilose. E, né, pensando nisso, né, tem uma estrutura, né, com diversas subestruturas, né, que promovem a dispersão, né, dos seus esporos, né, foi isso que, há muito tempo atrás, na verdade, cerca de 1600, né, um padre classificando, né, os fungos, descreveu a estrutura do aspergillus. Na realidade, né, deu nome ao aspergillus e chamou de aspergillus pela semelhança dessa estrutura com o aspergillum, que é aquela paradinha que o padre usa para jogar água benta na galera, né, que dispersa, né, o conteúdo, né, sobre, né, dispersa conteúdo no ambiente, né, dispersa conteúdo sobre várias pessoas. Hoje a gente sabe que tem um número grande de espécies de aspergillus, A mais importante em termos de infecção invasiva, acho que é geofumigatos, é também uma das mais pesquisadas, mas a pesquisa em aspergillus, ela é bem intensa. Porque o aspergillus, ainda mais para vocês, ele não tem só interesse médico, ele tem interesse biotecnológico. Algumas espécies de aspergillus são utilizadas na síntese de enzima para a indústria, na síntese de citrato, por exemplo. Aspergillus oryzae, por exemplo, que é um comum contaminante de arroz, ele também é utilizado para fazer saquê, para fazer molho, né? Então ele tem um interesse na indústria também. Aspergillus niger, que você levantou na outra aula, né? Que foi encontrado na tumba lá do Tutankhamon, é uma das outras espécies de aspergillus, né? Todos eles têm potencial de causar uma infecção. Na realidade, o quadro aqui é referente à identificação de espécies relacionadas à infecção, né? Mas mais uma vez a gente cai naquela situação onde não existe esse papo de fungo bom e fungo mal, né? A gente existe, né, os fungos, né, e os hospedeiros, né? E até o uso de alguns deles é muito importante para a indústria. A aspergilose, ela tem distribuição mundial, né? Tem uma prevalência mundial, né? Casos são descritos em diversos países, tem aumentado de número por conta de algumas situações. Ah, obrigado. Das situações que a gente vai descrever já em relação à qualidade do hospedeiro, né? Ao status imune do hospedeiro, ou algum distúrbio que existe no hospedeiro, né, que favoreça a infecção. Mostrando agora, que eu devia ter mostrado alguns slides atrás, né, aí a gente está vendo as estruturas isoladas dos aspergillus. Na verdade, aqui cai até muito bem. A gente está vendo um conídeo. Esse é aquele conídeo, né, que acabou de sair daquele conidiófilo que eu mostrei agora há pouco. Esse conídeo, ele vai passar por algumas modificações, entre elas, algumas são bem óbvias para a gente, né? Mudança da estrutura de superfície, né? Aumento de tamanho, quando em contato com o hospedeiro. Essas imagens foram feitas por microscopia eletrônica de varredura, né? Ou exatamente feitas por mim. Eu acho essas imagens bem belas, então por isso que eu estou mostrando para vocês. Mas o que é legal é que a gente acompanha algumas etapas do início que ocorre no início da infecção, né? A existência do conídeo é muito óbvia. Esse conídeo é muito igual àquele que eu acabei de mostrar para vocês. Mas em contato, né, com o hospedeiro, ele cresce de tamanho, ele expõe regiões diferentes da sua parede celular. Com isso, ele se adere à célula e, com isso, ele consegue também penetrar na célula do hospedeiro. Oi? Infecciosa, é. Mas na lesão não necessariamente a gente vai encontrar exatamente isso, né? A gente vai encontrar assim um emaranhado de hifas. Aqui na realidade só alguns exemplos de como esse fungo cresce, né, em placa. É também utilizado para diagnóstico, isso à medida que você consegue, né, se você conseguir isolar fungo da cavidade nasal, por exemplo. Mas como é que esse fungo chega lá? Né? O inóculo é feito, né, a infecção ocorre por inalação. Né, o contato do hospedeiro com o fungo ocorre por inalação. Na inalação dos conídeos, né, esses conídeos podem se alojar, né, nos alvéolos pulmonares, né, e aí começar um desenvolvimento, né, começar a crescer. Né. Em geral, né, os sítios pulmonares já impedem o alojamento de conídeos. Normalmente, a gente tem produção de muco nos pulmões, a gente tem batimento ciliar, né, então isso está constantemente expulsando coisa, né, do nosso pulmão. A gente tem secreção, né, então a gente consegue, né, expulsar conídeos porventura entre no nosso sistema. Mas a parede celular do fungo consegue repelir alguns desses mecanismos. Aqui eu dei um zoom no máximo que eu consegui da parede celular desses fungos. Essa parede celular tem duas características interessantes. Tem uma camada de pigmento, né, uma camada de melanina, e tem na sua superfície a presença de uma proteína chamada RhodA, que forma os rhodlets. São dois compostos hidrofóbicos, são dois compostos que repelem a água. Então, eles vão tender a não ficarem imersos nos fluidos, né, disponíveis no sistema pulmonar. Então, eles vão tender a não se aderir e ficar expulsos nesses fluidos que estão no nosso sistema respiratório. Além disso, né, tanto os rhodlets quanto a melanina mascaram na parede celular, elas ficam externas à parede celular, na camada mais externa da parede celular, melhor dizendo. Então, eles mascaram todos aqueles açúcares que estão na parede celular, que a gente já sabe que o sistema imune sabe reconhecer muito bem e liberar mediadores inflamatórios que poderiam acabar com esse fungo. Então, o fungo consegue, assim, acesso à camada mais interna, aos alvéolos pulmonares. Então, novamente, são em outras imagens. Nos conídeos. Né, então, conídeos que possuem melanina, então a gente dá para ver, são conídeos mais escuros. São conídeos com a parede celular bem rígida. Né, eles mascaram os conídeos, a melanina e os rhodlets nos conídeos mascaram os pumps, alguns dos pumps ali do conídeo do fungo. Então, a gente já não reconhece isso, além de conferir hidrofobicidade à parede celular. Só que para começar a infecção, né, essa estrutura rígida tem que se modificar. E o que acontece no primeiro momento da infecção é a germinação dos conídeos. Né? Acontece isso in vitro e in vivo. E o que acontece é um remodelamento da parede celular. Ocorre uma modificação na parede celular. Essas camadas de melanina e rhodlets, elas se rompem e ganha espaço, né, os outros açúcares da parede celular do aspergilos. Se a gente voltar para aquela primeira imagem lá, a gente vê que a germinação promove até um inchaço desses conídeos. Então, o conídeo aqui está em escala, né, um conídeo ele tem esse momento inicial que ele incha, a gente chama isso até de swelling, então ele tem esse momento inicial que ele incha, a parede sofre modificação e a gente está vendo aqui um monte, né, de outras estruturas que não, aparentemente não faziam parte daquele conídeo e agora estão expostas na parede celular. E são essas estruturas que estão expostas que vão participar da interação com as células do hospedeiro. Experimentalmente, a gente vai ver como isso muda, né, a expressão de algumas citocinas frente das células, produzidas por células do sistema imune. Né? O fungo, ainda não germinado, ele estimula, né, a expressão de um nível baixo de citocinas, enquanto o fungo germinado estimula, né, uma alta produção dessas citocinas. Opa! Demais. Isso. Porque eles põem os carboidratos da parede celular. Então vamos. Oi? Eles põem os carboidratos da parede celular, glucano, pitina, as pessoas têm galactomanano, e aí isso estimula as células do sistema imune. Isso vai ser importante para a gente em termos de resposta. Ah, então ele aprendeu um rótulo de com a melanina, o sistema imune está enxergando mal ele. Para ele conseguir entrar no organismo. Quando ele começa a crescer, ele expõe os carboidratos da parede celular. E aí, nosso sistema imune passa a reconhecer melhor esse fungo e interagir com esse fungo. Isso vai ter resultado para o fim da infecção, reação do sistema imune, mas também vai ter resultado para uma fagocitose induzida por esses fungos, que vai facilitar o espalhamento desses fungos, por exemplo. O que, que vai acontecer então, né? Dos esporos do aspergillus, né? Dos conídeos do aspergillus, que são inalados e encontram as células, né, do pulmão, né, o epitélio pulmonar, né, os conídeos vão germinar, né, e na ausência, né, de uma resposta imune, né, essa germinação vai dar condições para o conídeo. Agora, né, então, inchado, né, formando filamento, invadir o tecido e penetrar até nos vasos sanguíneos. Por quê? Porque desses conídeos, né, essa camada, né, mais externa, né, foi remodelada e passou a expressar justamente esses carboidratos por conta do crescimento das hifas. E o que normalmente acontece quando o sistema imune encontra, né, um macrófago, um neutrófago? Ocorre a fagocitose desse conídeo, formação do fagossomo, fusão com o lisossomo e o conídeo é morto. Nosso sistema imune funciona muito bem nesse ponto. Nosso sistema imune consegue limpar a infecção. Então, agora, nesse momento, a gente está respirando aqui aspergillus, né, tem macrófagos e neutrófagos atuando, né, na fagocitose e digestão desses conídeos. Como IFA. Mas esse processo de suelinha é de um período? Ele meio que incha, o suelinho começa a crescer, né? Aí remaneja os componentes da parede celular, começa a crescer, fratura algumas partes, espessa mais carboidratos nas outras, e aquelas partes são liberadas ali. Né? E ele está crescendo, não só quando ele cresce, mas ele vai se alongando como IFA. Existe inicialmente aquelas duas projeções. Vão flutuar. A água entra por capilaridade por entre as fissuras da parede, né, vai permear aquele carboidrato, mas o fundo, majoritariamente do foco, vai ficar sobre a água. O que não acontece é aquela parede ficar empapada, né, cheia de água, e aquilo, né, permitir que os fungos decantem nessas substâncias. São bichos imensos, por exemplo, no muco que a gente tem no pulmão. Então a água sim vai entrar, não quer dizer que a água não vai entrar. Só não vai ficar, o fungo só não vai ficar embebido em água, porque aquela tem uma proteção hidrofóbica. É muito difícil a gente, isso é difícil até, porque é difícil a gente fixar esse fungo no laboratório. Se eu pegar aspergilos e eu pingar uma gotinha de fixador sobre a colônia de aspergilos, eu quero ver essa gota redonda em cima da colônia. Então eu já fiz isso trocentas vezes. Assim, quando tem a colônia de aspergilos, aquela colônia fica tão hidrofóbica que você pinga o fixador e ele simplesmente não permeia esse céu. Se eu pegar em qualquer outra cultura, né, aquilo entra na intermeia células. Primeiro, vamos isolar os coninhos. E se ao contrário, né, pega um raspado daqueles coninhos, primeiro que dispersa tudo, a gente vê tudo voando dentro do fruto, né, e tentar captar esses coninhos e colocar numa solução fixadora óssea, né, eu vou ver que eles vão todos flutuar. Vai demorar para eles submergirem, demora bastante, tem que contexar. Eu já, das perdidas, por exemplo, eu já fiz fixação usando detergente e solvente para tentar minimizar essa ação. Eu tenho, para a estrutura estar bem preservada, ela precisa terminar em solução aquosa. Isso realmente é um problema, mas isso não isenta a entrada de água. É só isenta a estrutura do aparelho celular para submersa imediatamente. Sacou? Porque a presidente diz que no final saber se a entrada de água para esse processo de inchaço é ativo ou passivo. Não, sempre passivo. Ah, ok. Isso só vai ser passivo se dentro da. Quer dizer, para a coponina também é passivo, para a coponina é passivo. Entendeu? Então vai ser um processo que vai ser dependendo da maior. O fungo por dentro dele é bem denso. Então vejo como uma tendência a entrar. E a água vai entrar, mas a sua superfície vai sair do fora. Então voltando aqui. Isso aqui acontece normalmente no nosso corpo. Se duvidar, está acontecendo agora. A gente está inalando conídeo. Né, os neutrófilos estão indo lá, formando, né, fagocitando, formam lisossomo e aí degradam o conídeo. O que que acontece, né, com indivíduos que têm uma doença chamada doença crônica granulomatosa? Nesses indivíduos, né, eles não possuem, né, NAD pH oxidase. E isso, para a resposta à infecção por aspergilos, é super importante. O que vai acontecer? O que está acontecendo naquele quadro normal aqui que eu acabei de mostrar? Um conídeo está entrando em contato com macrófagos alveolares, por exemplo, está sendo fagocitado, está tendo formação do fagossomo, a fusão com o lisossomo, e no fagolisossomo, a NAD pH oxidase forma superóxido, forma peróxido de hidrogênio e hipoclorito. São substâncias altamente oxidantes. A gente joga isso em qualquer molécula, a tendência é oxidar aquela molécula. Isso atua, né, causando dano ao conídeo e isso causa a morte do conídeo. Qual foi uma das etapas fundamentais aqui? A presença da NAD pH oxidase para a formação do radical de oxigênio, radical livre de oxigênio. Então, quem tem déficit em NAD pH oxidase tem déficit na resposta oxidativa em macrófagos e neutrófagos. Com isso, né, o macrófago e o neutrófago dele não tem capacidade de degradar, né, oxidativamente, né, de atuar com radicais oxidativos sobre qualquer microorganismo. Dessa forma, o que acontece quando a formação de radicais oxidativos de oxigênio não existe em macrófagos neutrófagos, né, o fungo cresce dentro do fagolisossomo e aí ele vai formar, né, vai ter suelo, vai formar filamento e aí vai escapar do sistema imune. Então, né, indivíduos, né, com doença crônica granulomatosa têm maior susceptibilidade a infecções por aspergilos. por não conseguirem formar o principal mediador oxidativo, aliás, as principais moléculas oxidativas que atuam, né, sobre o fungo, inativando o fungo. Conídeo sai da filhálide, que sai do conidiófago, que sai de hifo. Isso. E todos eles têm núcleo. Sim. Ah, tá. Todos eles são células individualizadas. Uhum. Que tipo de sintetização ocorre para a formação de determinado momento de filhálide, né, de vesícula filhálide de conídeo? Não sei, cara. Não sei se alguém sabe. Mas a gente tem que perguntar isso. Ah, beleza. Maneiro, né? Então, o que que acontece? Que todos os cenários ao mesmo tempo. O que que acontece em indivíduos saudáveis? Fagocitose do conídeo com ácido do conídeo. O que acontece quando há um déficit na resposta imune por conta ou, né, de uma falha na análise de pH oxidase ou, por exemplo, do uso de corticosteroides que vai interferir, né, na atuação dessas células. Né? Ou o colite vai germinar ou ele não vai ter essa inibição completamente realizada. Né? Então, um distúrbio nessa resposta oxidativa vai favorecer a germinação do conídeo, que é um passo inicial importante para o estabelecimento de uma infecção por aspergilos no pulmão. E aí, com o fungo germinado, a parede dele já está bem diferente. Expressa outras adesinas, expressa outros polímeros de glucana, expressa galactomanana, expressa galactosamino galactana, essas duas associadas à adesão bem forte dessas células de aspergilos a substratos. Então isso favorece, isso é considerado até fator de virulência para favorecer a infecção e o crescimento desses fungos no ambiente pulmonar. E é isso que ele faz, ele vai crescendo depois de crescer dentro de uma célula do epitélio pulmonar, ele cresce, destrói aquela célula e pode ainda, né, crescer a ponto de invadir um vaso sanguíneo. Então, o crescimento da infa pode ser violento o suficiente a ponto de perfurar e destruir as células, né, do tecido endotelial aqui e crescer para dentro do vaso sanguíneo. E de dentro do vaso sanguíneo, né, fragmentos de hifa vão ganhar acesso a outras regiões do corpo. O interessante do processo de invasão por aspergilos é que ele ocorre tanto no sentido da invasão do vaso, mas na disseminação o fungo consegue crescer no tecido endotelial e evadir do vaso, sair do vaso sanguíneo e continuar crescendo, né, para fora, nas proximidades daquele tecido próximo à saída dele. Então, o que a gente vê aí é um mecanismo de disseminação, né, e até de colonização de outros tecidos, já que o fungo tem a capacidade de invadir, né, de ultrapassar, né, atravessar as células endoteliais, né, e como tanto no sentido para dentro do vaso quanto no sentido para fora do vaso, e aí ele ganha acesso, né, a outras partes do corpo. Então a gente já viu, né, como ele cresce e meio que por que ele cresce, né, no corpo. A gente meio que deu praticamente um foco aí no caráter mais grave da doença. Essas etapas vão ocorrer claramente no indivíduo com aspergilose invasiva, onde o fungo cresce da forma mais rápida, mais agressiva e causa maior dano no pulmão. A gente vai ver também que ele cresce, mas fica contido, e a gente vai ver por que isso de agora em diante. Porque a gente vai dividir, né, os quadros clínicos, né, a apresentação clínica da doença, em três formas básicas. E é assim que a literatura divide, basicamente. O aspergillus pode causar uma aspergilose broncopulmonar alérgica, um aspergiloma ou uma aspergilose invasiva. E aqui a gente está falando de, né, de três doenças bem diferentes, causadas pelo mesmo patógeno, com resultados razoavelmente diferentes, né, e que vão estar relacionadas a estados diferentes do hospedeiro. E eu acho que a aspergilose é um dos melhores exemplos em micose para a gente entender, né, como o hospedeiro é importante para o resultado da infecção. Vamos começar com a aspergilose broncopulmonar alérgica, que nada mais é do que uma resposta alérgica à colonização por aspergilos. Tem uma relação com algumas condições de base, né, tem uma relação, né, de ocorrência em 14% de pacientes, né, com asma, que depende do uso de dependente de esteroides, né, e pacientes com fibrose cística pulmonar. E no quadro clínico, ela piora os sintomas da asma. O indivíduo tem dificuldades de eliminar esporos e isso leva a um quadro inflamatório. Algumas formas de diagnóstico, né, incluem, né, verificação dos níveis, né, de IgE. IgE é marcador para processos alérgicos. Então a gente tem uma alta de IgE quando está em processo alérgico. E reação de teste da pele com antígenos RNA de fungo, né? Pode ser teste de glucana, por exemplo. Qual o problema da doença? Né? Se houver uma demora no tratamento, né, leva a dano pulmonar. Né? E os sintomas, né, são os sintomas de uma asma piorada. Né? Tosse sanguinolenta, né, febre, né, mal-estar, né, e expectoração. Pode levar no quadro que eu vou falar já a seguir, que é uma aspergilose pulmonar crônica. E o tratamento envolve, um tratamento bem complicado, que envolve, né, o uso, né, de corticoides e antifúngicos. Né, por que corticoides? O que é o processo alérgico aí? É um processo de reação àquele antígeno. Né, o antígeno é um fungo que você está produzindo, né, mediadores inflamatórios, né, que vão causar dano tecidual. Vamos começar a montar aqui então aquele gráfico que eu apresentei na segunda aula para vocês. Sim. Pode estimular a germinação? Sim, o que tem? Isso, porque você tem. É sinistro mesmo, porque você vai ter que parar com a inflamação. Entendeu? Senão a inflamação te mata. Então, pegando esse teu gancho, lembra daquele gráfico que eu mostrei? Né? Então aqui eu tenho um sistema imune, aqui é o sistema imune do hospedeiro. Aqui eu tenho ele um problema. Déficit no sistema imune. E aqui eu tenho uma resposta exacerbada. Vou fazer o contrário, não tem mais sentido. Né? No caso desse sujeito, eu vou ter uma resposta deficitária ou uma resposta exacerbada? Exacerbada. E aqui eu vou ter, né, então eu tenho uma resposta do sistema exacerbado. Estou aqui. E se eu tiver, então, um quadro inflamatório violento, resposta exacerbada, né, sintomas que levam ao dano, né, e aqui o meu dano vai ser alto. O meu dano alto, né, eu tenho uma doença bem grave, pode ser um quadro, né, bem complicado. E o tratamento, por isso que eu falei que é complicado. Né? Então, moduladores do sistema imunológico para reduzir a resposta e reduzir a inflamação e o uso de antifúngicos para afetar diretamente o fungo. Esse quadro pode ser menos grave, mais rápido, e é definido como uma alveolite alveolar extrínseca. Então, teve uma fonte externa desse fungo, né, que resultou no desenvolvimento alérgico. Aquele caso, o cara respirou um monte de esporo, começou a espirrar, mas aí pode resultar em infecção e ter uma resposta alérgica a isso, associado, né, à atividade profissional desse sujeito. Né, trabalho com grandes fontes de aspergilos. Exemplo, né, quem trabalha com grãos, que podem estar morfados, quem cava poço artesiano, então em contato com vários fungos do solo, e aí isso pode, né, resultar numa infecção se o fungo não for expelido, não for controlado, né, mas isso depende do estado do hospedeiro. Exemplo, se ele tiver já uma asma que vai piorar o sintoma dele. O que pode piorar a situação da aspergilose alérgica, né, e evoluir para uma aspergilose crônica? Né? O autônomo, né, presença, né, no hospedeiro, né, de condições de cavidade que vá promover o crescimento do fungo. Que cavidades são essas? Cavidades derivadas, né, de um dano tecidual causado por uma tuberculose, né, um tumor que foi removido, uma outra infecção fúngica, né, um tabagite, né, presença de enfisema, presença de ar no pulmão, né, ou às vezes até mais de uma dessas condições. Então, problemas, né, um comprometimento pulmonar que leva à existência de uma cavidade. Né, aqui a gente pode, aqui os três pontinhos é que pode ser qualquer coisa, tipo buraco de bala, né, de repente está mais de perto da nossa realidade do que algumas dessas doenças. Né, mas a existência disso, né, pode levar à existência, à presença então do fungo, né, e um ambiente onde ele vai crescer. E aí são infecções de desenvolvimento lento. O aspergillus vai crescer lentamente dentro do corpo, né, dentro do pulmão, e formar, né, um aglomerado, né, micelial nessa cavidade. Os sintomas, né, que o sujeito vai ter, até alguns interligados, né, pô, tem um fungo crescendo dentro do peito, né, bem razoável, o cara com dor no peito, né, falta de ar, né, fadiga por conta disso, né, e tosse podendo ter sangue. Né, mais uma vez, né, uma imunossupressão pode levar a um aceleramento desses sintomas, saindo de meses, essa lentidão, né, saindo de meses, né, e ser acelerado porque não vou ter ali macrófagos alveolares, por exemplo, para controlar, para participar do controle dessa infecção. Um problema de estatística, né, mostra que, né, 10% de tuberculose tratada, né, os indivíduos são acometidos por essa infecção, ou seja, já tem aquela condição da tuberculose tratada, de um dano no pulmão que formou uma cavidade. Então ele tem uma grande chance de ter aspergilose, porque o contato com o fungo é presente, e ou um problema disso para o corpo médico. A gente falou de sintomas hipermega inespecíficos. Fadiga, falta de ar, dor no peito e tosse. Se eu perguntar aqui dentro, se duvidar, tem alguém sentindo alguma coisa disso, de tão inespecífico que é fadiga e dor no peito. Oi? Alguém? Oi? Dá até um medo. Dá até um medo, né? Quando a gente está pensando, né, no tem que, tudo isso aqui tem que bater, né? Então, acho que vocês podem ficar tranquilos. Mas um sintoma é muito inespecífico. Gera um diagnóstico errado. Qual o problema do diagnóstico errado aí? O sujeito que vai ser tratado, de repente, até como uma própria tuberculose, né, vai começar a tomar antibiótico. O cara que está tomando antibiótico, ele não está tomando antifúngico, o fungo continua crescendo. Quando eles atentarem, o antibiótico não vai funcionar, porque o sintoma dele não vai diminuir. O pessoal não vai pensar, opa, deve ser fungo. O pessoal vai trocar o antibiótico. Então, tu já colocou aí mais um mês do cara tomando antibiótico sem resolver o problema. Depois de um mês, né, eles vão repensar, De repente vão pensar em fazer uma cultura, vão tentar pegar uma amostra e aí vão ver que pode ser uma aspergilose e aí começar a tratar com antifúngio. Uma das formas de diagnóstico é tomografia computadorizada, né? Onde o cara consegue observar no pulmão, né, algumas lesões, né, derivadas da existência da cara. Aqui a gente viu o tecido, né? E aqui a gente viu a qualidade de crescimento de uma massa, né, que é a massa de fungo crescendo no pulmão. Agora, foto nojenta, quem não quiser olhar, vira para trás. Como é que fica aí isso na biópsia da aspergilose pulmonar? Fica realmente, né, uma coisa que é chamada literalmente de bola fúngica. Né? É uma bola, né, formada pelo micélio do fungo, então um conjunto de hifas do fungo dentro da cavidade, alargando essa cavidade no pulmão. A gente não pode achar que essa cavidade era assim no início da infecção, mas o fungo foi crescendo e abrindo caminho, né, dentro do pulmão do hospedeiro. Então, o que aconteceu? Uma colonização da cavidade pulmonar ou dos broncos pulmonares, né, formação dessa bola fúngica, que pode começar até sem sintoma, mas vai levar, né, aquela tosse e aqueles sintomas que a gente já discutiu. Necrose do tecido em volta, e aí problemas respiratórios, né, desse sujeito. É uma doença. O que a gente discutiu aí como condições de base? A gente discutiu na presença de uma cavidade derivada de algum processo que ocorreu nesse indivíduo. A gente está falando de indivíduos não imunocomprometidos, não pelo menos no momento da infecção e no desenvolvimento da aspergilose. A gente está falando, né, de indivíduos com sistema imune normal, onde o fungo vai causar dano, de repente o dano não é tão extenso quanto o dano do quadro inflamatório ali, que vai estar destruindo o tecido, mas progressivamente ele vai causar cada vez mais dano. E pode levar, né, a uma complicação ainda maior, que é o quê? É o crescimento descontrolado, né, e a invasão de outros tecidos por aquele fungo que já está ali em grande quantidade. Apesar, né, de, em geral, acometer então indivíduos saudáveis, o necessário é aquela condição existente de uma cavidade pulmonar, né, existe uma relação nos artigos, né, com algumas deficiências, como a deficiência no receptor de manose, que reconheceria esse fungo, né, que está presente, né, em macrófagos, antrófagos, também, e deficiente na resposta inflamatória desse indivíduo. Mas, via de regra, né, é uma doença que acomete indivíduos saudáveis. E aí um exemplo até isso aí no diagnóstico da aspergilose, né, é um raio-x de pulmão que mostra, né, essa bola fúngica crescendo no tórax do indivíduo, né, fumante, mas sem problema, né, imunológico. Então falamos de dois casos, né, da aspergilose broncopulmonar alérgica, o indivíduo tem um sistema imune hiperativo, né, que causa grande dano, o sujeito que está imune normal, né, mas que tem uma condição, né, de base, né, um dano no pulmão que leva ao alojamento das aspergilos e desenvolve a aspergilose pulmonar crônica. Vamos agora para um outro extremo, né, desse espectro aí, do sujeito que vai desenvolver a aspergilose invasiva. Em geral, o que acontece com os indivíduos saudáveis que inalam aspergilos? em geral nada, né? A gente deu um exemplo ali de um caso particular, né, que ocorre numa minoria, que é uma resposta alérgica, né, derivada do contato exaustivo, né, do contato muito frequente, né, com, e de grande quantidade de aspergilos. Mas a gente, quando abriu aquele pão mofado em casa, a gente não ficou com uma aspergilose, né? A gente, quando, né, passeia pela floresta, não pega uma aspergilose, né? Mesmo o fungo está ali. Em geral, mesmo após a exposição, a gente não tem doença. Mas imunocomprometidos, né, podem desenvolver formas de aspergilose mesmo com baixo inóculo. E aí, imunocomprometido é um espectro muito grande, né? Indivíduos, né, com baixa de neutrófilos, indivíduos que tiveram, que passaram por um transplante e aí tomam reguladores do sistema imune, indivíduos com doenças, né, que causam déficit em algum grupo celular do sistema imune, indivíduos com doença granulomatosa que causam aquele problema enzimático que está relacionado à produção de radicais oxidativos, e ainda, né, o uso, né, de moduladores do sistema imune, né, que causariam, né, um déficit no sistema imune. Vamos passar por alguns desses casos, né? O principal para ocorrer a aspergilose, vocês vão ver muitos artigos sobre isso, para ocorrer a aspergilose invasiva, é a neutropenia. Em indivíduos normais, né, a gente conta 1.500 neutrófilos por ml de sangue. Em neutropenia, né, a gente conta cerca de 500, e isso é grave, uma baixa, menor que esse número, é mais grave ainda. Significa, né, que não temos células suficientes para combater as mais simples infecções, né, e até as bactérias da nossa própria microbiota podem causar infecções em indivíduos tão comprometidos assim. E diversas, né, doenças e processos vão levar a uma baixa tão intensa no número de neutrófilos. Desde quimioterapia, né, quadros de leucemia, né, algumas síndromes, abuso de álcool, né, doenças virais, doenças autoimunes. Então, essa baixa de neutrófilo vai ser uma das pré-condições para um estabelecimento de uma aspergilose invasiva. Que, havendo aspergilose invasiva, mesmo sob tratamento antifúngico, né, a cura é rara se não houver a resolução da neutropenia. Né, o fungo pode continuar em contato com o hospedeiro, né, e fungo tem no ar, não havendo resolução da neutropenia, um novo contato com o fungo pode resultar no restabelecimento da infecção. O controle disso é feito, né, com o uso de fatores de estimulação de neutrófilo. E hoje, né, no ambiente hospitalar, né, os médicos que induzem um paciente a uma baixa imune, seja por um controle de um transplante, por algum procedimento, né, que ele tem que ser feito, né, vão colocar em prática, né, protocolos que vão, sim, dar uma baixa imune a ponto de não ter uma rejeição daquele transplante, mas buscar restabelecer os níveis normais de neutrófilo o mais rápido possível para que o paciente não fique fragilizado, né, e suscetível a infecções antifúngicas. Se você imaginar bem esse cenário, isso é um negócio bem crítico e complicado. A gente está falando de um paciente que está numa unidade de tratamento intensivo, né, então ele está imóvel, ele está com sistemas de ventilação fechados ao redor dele, que podem estar contaminados. Né, e para a vida dele, ele tem que tomar um imunossupressor. Ele acabou de receber um órgão externo e existe uma chance de rejeição. Um imunossupressor é fundamental para que ele não morra por uma falta de um pulmão, de um coração, ou de algum outro órgão. Mas, né, então, o protocolo estabelecido busca restabelecer, né, utilizar fatores de crescimento, né, não só, né, evitar um uso descontrolado de imunossupressores a ponto do sistema imune desse sujeito, né, ir a um nível muito baixo, né, que vai dificultar muito, né, o combate ou controle de alguma infecção, mas restabelecer a população de neutrófilos desse cara. Professor, oi. Acho que é necessário a medicina das neutropenias, se na neutrófilo é a principal população. Então, não havendo neutrófilo, na maioria das partes de macrófagos não ia garantir o controle da infecção, e as outras células do imune não estão produzindo peróxido androgênico nem hipoclorito. E aí, só que mata uma boca do caninho. E aí, qual o cenário da aspergilose invasiva, então? Ocorre uma invasão rápida do tecido por hifas do fundo. Não, o sujeito com semônio em déficit respirou o conídeo, o conídeo se alojou, não chegou macrófago alveolar, neutrófilo não chegou, né, não tinha radical oxidativo ali para matar aqueles conídeos. Os conídeos germinaram, formaram hifas, e as hifas estão invadindo o tecido pulmonar do fundo. Isso é rápido, leva de dias a semanas. Eu acho que a gente tem bem clara na nossa cabeça a velocidade com que o aspergilos cresce. Se a gente pensar naquele que alguns aspergilos a gente já viu, né, tá usando, por exemplo, um ovo em pão, a gente sabe muito bem que um dia não tem nada, no outro dia tem um pontinho, no outro dia está o pão inteiro contaminado. Não é bem nessa velocidade que acontece no nosso corpo, mas a gente tem uma ideia que isso realmente demora alguns dias. Né? E essa infecção, ela é rápida. Ela demora alguns dias. Com fungo invadindo o tecido, ele consegue ganhar acesso ao vaso, e dentro do vaso, os fragmentos de hifa vão percorrer o corpo. Esses fragmentos de hifa vão chegar, né, no cérebro, no olho, na pele, né, e causar disseminação, e causar então esse quadro em outras partes do corpo. Como é que uma vez no tecido endotélio, ele consegue quebrar a hifa? Você tinha uma outra aula aí que... Errado no disco? Errado no disco. Não, aí é isso, mas ele tem um fluxo. Não, um fluxo de inflamado. Não sei qual a velocidade do sangue, não, mas inflamado está com velocidade. E um fragmento de IVA pode ser descolado do resto. Não posso descartar que uma célula da IVA pode morrer pelo grave e o resto vivo vai acabar. Ah, tá, não, mas pelo exemplo, a minha dúvida na realidade é, uma vez que antes você tinha dito que esses septos, eles são feitos de quitina, e aí isso em tese confere certa resistência, sim. Mas ainda assim ele consegue ser quebrado. Sim, o septo ele não é totalmente fechado, o septo tem essa aparência aqui, é um septinho. Pode ter um diagnóstico difícil, né? Parte do diagnóstico, eu vou explicar isso, é a identificação de carboidratos que o fungo possui na parede celular por métodos enzimáticos, né, tipo ELISA, e na existência desses intermediários no sangue dificulta o diagnóstico. E o tratamento é bem complicado, utiliza antifúngicos das últimas gerações, das horas de última geração, para o combate a essa micose. no pulmão, né, pode ser feito o diagnóstico radiológico, onde, por tomografia computadorizada, né, ou radiografia, onde você vê, né, o comprometimento do pulmão bem diferente, né, tentar exemplo em cima, bem diferente do que a gente vê na aspergilose crônica. Ao invés de uma bola, você vê o pulmão inteiro comprometido, né, com sinais do fundo. Né, diversas áreas, né, com comprometimento em sinais de crescimento do fundo. Isso aí é igual? Aspergilose invasiva. E por ser invasiva, né, uma complicação é a disseminação por outros órgãos. Isso aumenta significativamente, né, a mortalidade. Né, imagina, 90% das pessoas com uma infecção disseminada, então aspergilose invasiva, que disseminou no corpo, vão a óbito por conta de complicações dessas aspergilose. O fungo chega, por exemplo, né, no cérebro, né, no coração, nos ossos, né, causando dano a esses tecidos. E pode também de dentro e para fora, né, e chegar na pele. Então a disseminação hematológica pode favorecer o aparecimento do aspergillus na pele, né, do indivíduo com infecção disseminada. Ficou bolado, João? Não foi, não. Mas também, né, infecções locais, ou seja, a inoculação por trauma do fungo, né, ou por uma condição que favoreça o alojamento do fungo, exemplo, né, cortes, né, e queimaduras, pode favorecer a infecção na pele. E o diagnóstico aí é um corte de um pedaço disso e análise no microscópio para ver as estruturas do fungo contaminando a pele. Mais um dos diagnósticos mais interessantes para a detecção do aspergillus é a detecção de um antígeno, de um carboidrato que está presente na parede celular do aspergillus, que é a galactomanana. A galactomanana pode ser, num sistema tipo ELISA, né, vai ser reconhecida pelos anticorpos, e uma molécula e um anticorpo conjugado a um indicador ótico vai sinalizar que tem esse antígeno no soro daquele paciente, por exemplo. O problema é que isso, né, tem reação cruzada com diversos outros fungos que também possuem galactomanana, né, na sua superfície. Então fica pouco específico, vira o conjunto, né, de resultados que vai matar a charada de uma infecção por aspergillus, né? Agindo de tóxico, mostrando a lesão, né, e a presença de galactomanana no soro, por exemplo. Oi? Platelia, é o nome do teste. Acho até que é um nome registrado, a Biohack, né? Um kit que você compra que já vem com as soluções para você fazer o teste e a revelação. A gente pode pensar assim, pô, mas e a detecção de anticorpo? Não é uma fonte, né, interessante para a busca de um método de diagnóstico? Pode até ser. Só que qual o problema com isso? O anticorpo, ele não vai estar só no indivíduo com a doença. Nós devemos ter anticorpo contra aspergillus também. Quem já foi exposto ao aspergillus vai ter anticorpo contra aspergillus. Em infecções invasivas, né, os anticorpos não vão ser tão eficientes, nem para sua própria detecção. Isso, você imagina, parte das infecções invasivas dependem do indivíduo, ocorrem, né, no indivíduo imunocomprometido. Então, o sistema imune já com déficit. Esse indivíduo não produz muitos anticorpos. Então, detectar esses anticorpos não parece uma solução muito viável né, em termos de diagnóstico. Fica aí então um buraco, né, num bom diagnóstico e rápido contra a aspergilose, principalmente no caso invasivo. Né? Estamos falando de indivíduo imunocomprometido, que não tem antibiótico, é difícil de detecção e que está se espalhando rápido a infecção. Para tratamento, tem uma diversidade, né, de antifúngicos disponíveis, só que é um tratamento complicado, né? Esses antifúngicos são antifúngicos mais recentes, né? Voriconazol, posaconazol e isavuconazol são antifúngicos mais, são azoles mais, dos mais recentes, né? São antifúngicos mais avançados em termos de geração de antifúngicos, né? São mais recentes, são modificações de antifúngicos já existentes. E são, principalmente o voriconazol, né, é um antifúngico recomendado, né, como tratamento para a aspergilose. Vamos construir então, para terminar, né, esse cenário, né, de como, né, o mesmo fungo causa doenças diferentes, né, condições diferentes, dependendo do estado imune, né, do hospedeiro. No indivíduo, né, com sistema imune exacerbado, com uma hiperreatividade imune, ele vai ter o quê? Está no paciente. Pingar e colocar para dentro no leitor de placa. Né? Assim, em geral, sala de fraca que vão funcionar perfeitamente bem naquele cenário. Você já tem isso que funciona melhor para determinada instituição, que funciona melhor para outra, que se torna mais biodisponíveis ou não. Então, uma infecção de pulmão, não sabe como é que uma coisa está com uma infecção séria. Então, essa é a diferença que a gente tem que conseguir criar para tratar direito. Não tratar direito significa que a infecção não está ocorrendo. A velocidade de controle é até 5 testes, já está mais rápido do que o outro, o mais rápido possível, e o que tenha menos trabalho, mais trabalho é tempo. Como no final, de frente, o diagnóstico por fluorescência, você identifica por utilização de RNA ribossomal, qual espécie de câncer. Cara, é microscopia, tem que pegar a amostra, fazer uma lâmina, colocar no escopo, tirar, colocar a solução, tirar, e com o microscópio para tirar foto. É isso aí, é bem óbvio. Então, pode ser um sistema muito lento para uma coisa que precisa ter uma rotina, precisa ser rápido, né? A vida do cara ali em jogo. Não respondi a pergunta, né? Mas né, temos uma passeada aí, né, sobre, né, forma de diagnóstico. Então, o que é legal, o que eu acho importante, né, no estudo da aspergilose? A gente vê esses três cenários, né, que dependem do fungo, obviamente, né, depende da presença do fungo, mas a rota de entrada do fungo, né, se eu puder, se a gente violar esse gráfico aqui, né, a rota de entrada do fungo é o conídeo, que vai para o pulmão. Né, ele vai para o pulmão, e que aí pode disseminar, formar uma bola. Por aí vai. Apesar da rota inicial, a resposta imunológica do hospedeiro vai ser fundamental, né? A condição do hospedeiro vai ser fundamental para o combate à infecção ou para o estabelecimento de infecção, gerando, né, todos esses quadros clínicos possíveis. Ou melhor, gerando um desses quadros clínicos, né, possíveis. O que a gente vai ter no indivíduo que tem uma imunidade hiperreativa? Oi? O que a gente vai ter no indivíduo com a imunidade hiperreativa? Oi? Um quadro alérgico, né? Uma reação alérgica, uma reação imunológica violenta. Né, onde ele vai, né, ter sintomas de asma, vai tossir, vai ter tosse sanguinolenta, vai ter o fungo ainda presente no seu corpo, e a inflamação, né, que vai gerar do contato do fungo, né, com as células do corpo dele, vai causar dano no tecido. Né. E aí o tratamento é o quê? Controlar a resposta imune dele com um corticoide e tentar controlar a infecção com o uso de antifúngicos. No indivíduo normal, mas com um dano no pulmão, um buraco no pulmão, né? Tomou um tiro, sei lá, tomou uma flechada, né? Teve uma tuberculose, é tabagista. O que vai acontecer com esse cara que tem um buraco no pulmão? Esse conídeo pode se alojar, né? E formar, né, um micélio dentro do pulmão. Difícil diagnóstico, né? O cara vai ter... Alguém vai pensar que é tuberculose, alguém vai pensar que são outras doenças que resultam em tosse, mas, né, ele é curável, né, com a administração de antifúngico. Está com o sistema imune normal, só que aquele macrófago não está chegando naquele buraco no pulmão dele, o neutrófago não chega naquele buraco no pulmão dele, o fungo cresce. E aí é um buraco, Não é que seja um espaço entre entre as células, é tipo um buraco dentro do que vem desse. Daqui até meus alvéolos, buraco. Sim. Então, por isso que o fungo conseguiu se alojar num determinado momento, começou a crescer, está ocupando aquele espaço. Né? E não teve fungo, aquele espaço está crescendo, se nutrindo, invadindo, né? Um monte de isso. E fez isso com o preço disso. Mas aí não é aquilo, qualquer. Tem um buraco, cheio de buraco na gente, como desenhos, pode ser. Pode ser. Cara, né, que tem um déficit imune, está usando corticoides há muito tempo, ou tem justamente uma doença que não permite a síntese de radicais oxidativos, né, o fungo vai entrar da mesma forma, vai entrar no alvéolo, só que ele vai estar sem macrófagos alveolares, sem neutrófilos, para atuar no combatendo aquela infecção. O fungo começa a crescer, se espalha pelos tecidos, né, e causa dano pelo crescimento, né, do fungo naquele tecido. Então a gente vê aí três cenários, né, que dependem muito da condição do hospedeiro, né, e que o mesmo fungo causa praticamente três doenças diferentes. Todos esses casos são mesma espécie? Mesma espécie. A gente pode falar de aspergilos fumigatos, causando mesma espécie. Ah, beleza, então já sei tudo de aspergilose. Não, ainda não. Que aspergilos ainda, aliás, até o gênero aspergilos pode causar outros tipos, né, de doenças. E aí doença a gente está vendo num espectro bem amplo, né? Doença, para mim, continua com a mesma definição. É dano causado, né? É dano no hospedeiro. Então qual o dano causado, né? Um aspergilos níger, por exemplo, pode causar otite média e otite externa, né? Principalmente otite externa, né? Cresce na área mais externa do fungo. Mais externa do ouvido, desculpa, o fungo cresce na área mais externa do ouvido. A gente praticamente, não sei se vocês estão olhando, chegando, a gente praticamente vê aqui o haste com o endiófilo do aspergilo. Olha que bizarro, isso aqui é o ouvido de alguém. Qual é a solução, né? Tratamento com antifúngicos e soluções para limpeza do ouvido. Vocês já usaram aquele cerumim? Não estou perguntando para saber se vocês já tiveram aspergilose no ouvido, não. Essas soluções de remoção de cera, já, não vou dizer quem é não. É super comum, né? A solução para remoção de cera, elas costumam ter um antifúngico conjugado, né? Justamente para promover essa remoção de fungos ali. Eu já usei esse negócio até para limpar a fone de ouvido. Sou, né, professor de parasitologia, meio neurótico para ser de cera das paradas. Então, já dei umas gotinhas de cerumim nos meus fones de ouvido. Mas isso pode comprar de farmácia? Bom. Outro, né? Aspergilos, né? Causando doença na unha, onicomicose por conta de aspergilos. Fazendo, né? Pegando uma amostra da unha, né? Você vê até o comprometimento aqui, né? Inflamação na borda da unha, no tecido, né? Em volta da unha. Né? Aspergilose por conta, aliás, uma infecção de unha por conta de aspergilos. E ainda, né? Uma doença causada por fungo sem a presença do fungo. Isso daria uma aula só dela. O que eu acho muito interessante nisso é justamente o dano por conta da presença de uma toxina que o fungo produz. O Aspergillus flavus, ele produz, né, a afla, Aspergillus flavus, né, toxina, e é uma toxina que ela causa dano no fígado, né, e tem potencial carcinogênico. Né, esse fungo ele cresce facilmente em grãos, né, em alguns tipos de substratos, né, e cereais, grãos, e produz essa toxina. Né. Você pode até tirar o fungo dali, mas essa toxina vai estar ali, essa toxina é termoestável, então não adianta aquecer que a toxina continua. E essa toxina no nosso corpo ela vai causar dano. Então o fungo não está lá, mas teremos doença, né, uma micotoxicose, ou seja, um envenenamento por conta de uma toxina produzida por um fungo, né, e que leva a um dano sério. E ano passado teve até um caso, né, de uma iguaria, né, chinesa, que estava contaminada com níveis acima do permitido dessa toxina. E você vê, isso é um escândalo. Os governos e os sistemas de saúde dos países, eles tomam cuidado de medir a quantidade dessas toxinas em alguns alimentos, né, e impedir que exportações ocorram com alimentos contaminados, já que pode causar o dano. Né? E esse é um exemplo de uma toxina causada por fungos. A gente tem algumas outras toxinas, por fusarium, por exemplo, que também tem um potencial de dano muito grande. Então aí a gente viu um aspecto, um panorama bem amplo, né, de doenças causadas por fungos, pelo mesmo fungo, pelo mesmo gênero, pelo menos. Né? Aspergillus fumigatus, né, causando, né, doenças que começam no pulmão, mas dependendo do hospedeiro tem diversos resultados. Né? Aspergillus níger causando onicomicose e otite, né? E aspergillus flavus causando envenenamento pela presença da toxina no alimento. Né? E aí fica aquele alerta, né, parada muito básica, né, e uma rotina, né, de senso comum. Né? Você encontra um alimento contaminado com fungo na tua casa, você corta a parte do fungo e come o resto. Né? Não faça mais isso. Você não sabe qual fungo cresceu ali, se ele produziu uma toxina ou não. Pode não ter produzido, mas pode ter produzido uma quantidade que não vai te afetar e pode ter produzido uma quantidade que vai te matar. Tem até aquela máxima, né? Queijo não estraga, queijo vira outro queijo. Não confia nisso. Você não sabe que outro queijo foi produzido ali. Né? Tentem descartar, não. Descartem, né, alimentos, né, que estejam visivelmente contaminados. Então, beleza, pessoal. Bibliografia mais ou menos a mesma da última aula. Né? Esse livro, em termos de micologia médica, na minha opinião, é o mais completo. E artigos e revisões, somente, né, recentes, né, de 2015, eu posso disponibilizar para vocês, né, qual o resultado das infecções por aspergillus. Terminamos meia hora antes do final. Alguém quer aproveitar o tempo para tirar uma dúvida? Discutir um outro assunto? Você passou por todas essas possibilidades de infecção. Porque tudo isso vai cair na prova, nessa hora. Não. De fazer um dia que com oportunidade perdida, mas eu cheguei a fazer a infecção, é que a transmissão de uma para outra. Thank you. ingresso aí.